dia, boa trabalho. Bom dia. 35217, desconsidere órbita em Ponce. Reduza a velocidade para 190 nós e se mantenha 5 mil pés. Reduzindo para 190 para 5 mil, desconsiderando órbita em Ponce. 5297. Então 3304, reduza a velocidade para 170 nós. Descendo redução, vai atingir 3 mil. 3304, direita proa 230, desça e mantenha 2 mil pés. Confirme 2 mil por 3304. Curva pela direita 230 na proa, 3304. Direita 230, desce para 2 mil. 10 em descida com 022. 2 mil na 022. Baixarei do 2223, copia. Obrigado para a vitória da conquista, nível 360. Decola da pistão 90, primeira curva direita. Sai da arbora, após a arbora, após a arbora direto. Controle 120, décima 8, transpondo 5125. 118 também, agora 922, bom dia. Trip 5217, agora sob vetor. Mantenha presente proa, proa 250, limitado pelo QD Mike 120, decimbra, desce e mantenha 5 mil. Mantendo proa 250, limitado pelo QD Mike 120, decimbra. Dan 3304, esquerda proa 1620. Mono 60, esquerda, Dan 3304. Webjet 5826, controle. Prossega. Agora no 022, escute aquilo e se informe, por favor. Gente, graças. Dan 3304, para interceptar o curso do localizador, complete a esquerda, proa 140, livre LS. 140 autorizado, Dan 3304. Oceanerme 6312, turn right, heading 0885, calm, established, localizer, cursed, descend 2000, 6312. Roger, right to 0885, call right, localizer, approach, 6312. Queco Delta, reporte através de patamares. 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, Tan 3663, identifique chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, 1022 ao ajuste. 4 mil, Tan 3663. Ajuste de velocidade para o Tan 3663. Critério. Passando Simbra Visual 3304. Torre 1186. 3304. Ocean Air 6312. Clear down 2000. Call Tower 186. Roger, 2000 Tower 1186. Ocean Air 1186. Maravilha, Tavares. Um abraço. Felipe Nacionais, para o Taxi Tour. Pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 0612 a nós. Leve pouso, 3304. 5217, esquerda proa 200, desce e mantenha 3000. Esquerda 200, descendo para 3000, 5217. Ciente, Mike Eco Delta, prosseguindo para 500 pés. Informe visual com Itapuã. Roger, continue approach. Continue approach, Ocean S63, Roger. Bom dia, Zuno 9131, autorizado para Recife 350, via Perisco 58, via cola da pistão na zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5127. Para, torre 18, tem aí, já. O McQueen já reporte final de 3 milhas 17. Reportar quando nós temos 3 milhas 17. Chanel 6312, clear to land, 150 degrees, 8 knots. Clear to land, or Chanel 6312. Trip 5217 para interceptar o curso do localizador, curve A, esquerda, proa 130. Reporte estabilizado. Esquerda 130, vai reportar estabilizado, 5217. Sou Alfa, cidade Juliette, Golden 922. Todos dois, aguarde o TAN inicial táxi, a sua esquerda, pode prosseguir para o portão cívico. Após início de táxi do Airbus, autorizado o táxi portão 5922. Juan, no farol para início de espera. Se houver possibilidade, irei autorizar a base pela direita. Aqui já acionado, livre táxi, chama para ingresso no 7. Sou Salvador, Jet 5826. 26, continua a aproximação no zero, aguardando pista livre. 5826, Sérgio. Chanel 6312 on ground at 31, right 1-2-1, decimal 9. Roger, right 1-2-1, decimal 9, running 10. O Golo 922? Ah, para recorde no seu portão para o 02. 02, no 922. Salvador Ground, good morning, Ocean Air 6312. Falcon 6312, taxi Alpha Juliet, portão 11. Roger, via by Alpha Juliet 811, Ocean Air 6312. Livre pouso, pistola 0526. O meu Eco Índio na escuta. Controle. Chega ainda. Reporte iniciando 360 pela esquerda, a 3 milhas da cabeceira no 7, devido 737 vai objeto tracional no 0. Tá, sim. Ah, 3 milhas da cabeceira, 360 pela esquerda, vamos ver o que já reportará. 4, transponda. Então 360 está autorizado para campina, você fala da 10, da El, Lúcia, Príncipe, responde com a Globo. 208 controle, 534 no transponder, 4299. Correto 4299, chama para pushback acionamento. Paripe segue para qual setor? Gente, mantém a ponto de espera, Vitor Mike Quebec. Wonder 01 no 30 não está sendo visualizado neste radar. Não, papá Romeu, Romeu é coisa na final da 1 no 7. Afirmativo, reporte reinterceptando a final no 7. Reportará reinterceptando a final, já. Recebo seu transponder. TAM 3663, autorizado descida até 2 mil pés, acusa no localizador 10022 AJ. 2 mil pés, localizador autorizado, TAM 3673. 2, salva demônio, TAM 3179, mantém a ponte de espera. Vai manter 3179. Papá Romeu, Mike Charlie Yankee, confirme sua posição agora. 34, direita, 121, décimo 9. 21, mamãe. Sua altitude? Trezentos e cinquenta pés. Ok, ciente. Temos uma aeronave da TAM, Airbus 320, na chegada a Banff, em descida para 2 mil pés, que estima o passar duna em mais 2 minutos e meio. 35217, pouso autorizado no 0, 180 graus, 62 nós. 5217. Mike Eco Delta, confirme visual com trip. Na retaguarda do mesmo, prossegue base pela direita da 1 no 7, reporta visual com o número 1 da 1 no 7. Solicitação do Centro Recife, modifique nível para 340, por favor. Tá bom então, 260, aguarde coordenação. O Meco Índia completa a curva, tem livre pouso no 7, 160 graus, 08 nós. Livre pouso na 17, Roberto, Índia. Mike Eco Delta, mantém separação com o número 1, gira a base na retaguarda do tráfego e reporta na final aguardando pista livre. Felizmente não em função da circulação do momento. 7. Em reporte visual após na retaguarda do tráfego gira base. No retorno do seu equipamento transponder. Olá, Bela Coimbra, sinal de 3 milhas, está em fixo. Livre pouso, Romeu com Índia, 150 com 62. Livre pouso, Índia. Tem gente, macaco dela, tá guarda a pista ali. Passarela do réu autorizado em nível 260. Autorizado, piggyback acionar. Contrário de passarela do pé. Salve, Salvador, trip 5217. Trip 5217, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao Embraer acompanhar em pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5277. 3179, decolagem autorizada, pista 10, 160 graus, 629. Livre decolagem dando zero para o cena 3179. P5345, POB 75, torneio de 2 horas e 30, alterna com 20, pronto para ataque no pátio 3. 5345 em frente, segunda direita, Índia. No ponto de espera 198, decimal 62, ajuste 1022. Confirme quantos seres humanos a bordo? POB 75, ciência para fazer ataques via pátio, Índia, reportará 1186-5345. Eco Delta, livre pouso 17, 190-612. Após o pouso, o Eco Delta coordena aí com o Vitor Mike Quebec, que ingressa para a cabeceira, dando condições aí para o ingresso Pátio 4. O Vitor Mike Quebec visão com o helicóptero? Tentar o passarelo, ele está puxando esse puxando tá. Ingresso Quebec, chama aliado. 3179 aos 40-1208. Bom, 208, tá, 3179. Controle 120-8, responda 5130. Vigilância. Vigilância, tá 3179. Quebec, agora só um instante, aeronave da TAM já ultrapassou o externo, tá autorizado o pouso na vez. Lamento 2223, 49, a bordo, 340, Salvador, para o TAC. 223, táxi e a Índia para o ponto de espera lá, 198.6, ajuste 1022. E a Índia, ponto de espera da 0118.60. Trip 5345, após a Airbus já está na final, ali mantém. Panamá Quebec, observa o Airbus, após passagem tem decolagem autorizada. 150 graus com 8 nós. Wind após decolagem do Vitor Mike Quebec, autorizado o backtrack. Para o ponto de espera lá, 1 na noite, décima meia, ajuste 1022. Recebo, porém, não recebo a altimetria. Aos 43, direita 1219. 219. Aqui tinha alguém que chame a torre em 1 na 8 e meia. Sim, Alfa Juliette, portal 3. Alfa Juliette 3, 3663. Torre em 1 na 8 e meia. Torre 18, décima meia, mais 300. Colagem autorizada, pista 1 a 0, 5, 3, 4, 5. Vitor Mike Quebec, aos 44, 1208, bom voo. 208, bom trabalho, Vitor Mike Quebec. Ali mantém 2223. Ali mantém 2223. Em Salvador, Papá Romeu, Mike Tchalianque. Mike Tchalianque, continua a aproximação no 7 e aguarda autorização de pouso. Guarda a autorização para o pouso no 7, Mike Tchalianque. O Meco Índia, ciente, frequência livre. Trip decolou aos 45 no 208, bom voo. 208, graças. Papa Romeo, Mike Charlie Yankee, pouso autorizado no 7, 180 com 8 nós. Pouso autorizado, Mike Charlie Yankee. Confirme. É o trip 5345. Vigilância em ascensão, trip 5345. É, 5345. Autorizada a Elcia, Goleda? Autorizada. Obrigado. A série está livre, 190, 08, mano. Ricardo, 22. Lua Lima, tem pista 10. Yankee aos 47, backtrack autorizado, reporte livrando. Mike Alex, só uma informação, é a empresa que é dona da aeronave, de onde é? Mativo. Obrigado. Pedro aos 48, 1208. 208, boa. 5348, está restrita ao nível de voo 360. Restrita até o 360, 53, confirme para o trip, 5348? 5345, desculpe. Afirma, 5345, restrito 360. Controle Salvador, Passaredo 2223. 2223, atenção vigilante. Ok, 2223. Ordem 3, autorizado Guarulhos, 360, ganho informes do Luna 6. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5131. Decolagem autorizada, não sei. Decolagem. Da Bridge para entrar em Santa Aerovia, e o transponder é 5131. Salvador, bom dia, 1605 da Lua, ciente da informação, quilo para o Galeão. Bom dia, Gondomia 05, foi para 10, aguarde um minuto. Dael, guardando costa. Azul decolou aos 50, 1208, bom voo. 208, obrigado, Sr. Vitrino. Paz, reporte a 20 milhas, aguardando transferência para autocoordenação. Está liberado direto, Caru. Salvador, Azul, 9131, bom dia. 9131, bom dia, ascensão ao 350, sobre 350 de lança, 9131.